Marie Delier, prelúdio a Bach, maxi-single de 87, edição limitada de 500 exemplares, com o título Music for Little Room. A porta está entreaberta. O quarto é simples. Tem uma pequena janela por onde a luz entra na sua procura incessante e inexplicável. Tem uma cama de casal que parece nunca ter sido estreada. Tem um espelho e um candeeiro. Mas tudo parece falso e irremediavelmente abandonado. No ar, sente-se um fluxo ininterrupto de sentimentos que ainda vagueiam por ali, pois nunca encontraram uma saída e, apesar de terem perdido para sempre os seus donos, não podem todavia morrer. Não compreendo o que se está a passar, nem sequer percebo o que posso ter a ver com esta história, mas o que é certo é que há vidas que se cruzam, sem nunca se quererem ter cruzado. Há emoções que se entrelaçam, sem nunca ter sido essa a intenção de quem as sente. Hoje, o Circuito Fechado quis juntar Mathilde Santing a Vinnie Riley. E pronto. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night. I turn off the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. You said you're free for me, that says it all. You're free to push me and I'm free to fall. So if we're weakened, we can call it stress. You've got my trust, I've got your home address. And now the only chance that we can take is the chance that someone else won't make it all true. We're making tracks, they show our touch and go. But now it's touch and come, and you should know. But then 4 years won't mean that much to me. But I've been smothered in the sympathy you bleed. Just close your eyes again until these things get better. Yeah. Começam a ser habituais as audições integrais em circuito fechado. Hoje não há exceções. Há, por outro lado, dois discos para esgotar, até às duas. Já os começamos a ouvir. Breast and Brow, de Mathilde Sanding, e Vinnie Riley, do projeto Dorothy Column. Dois discos de 89 que, por razões que não o são, se juntam nesta noite que podia ser igual às outras e talvez o seja mesmo, porque não? Todas elas podem ser iguais nas diferenças que as separam e, ao mesmo tempo, diferentes nas semelhanças que as unem. Para sempre. Para quem se interrogou, aí vão as confirmações. A primeira das quatro canções que acabamos de escutar é mesmo de John Cale. Chama-se Close Watch. A terceira é de Roddy Frame, o tal dos Aztec Camera. We Could Send Letters. Irreconhecível, ou talvez não. Os caminhos continuam a cruzar-se em circuito fechado, Correio da Manhã Rádio. Cause it wouldn't have made any difference. Mathild Sanding e Dorothy Colum. Thank you. Dorothy Cullum e Mathild Santing, ou Mathild Santing e Dorothy Cullum, Breston Brow e Vinnie Reilly, ou Vinnie Reilly e Breast and Brow. O que é que pode ter levado à ligação destes dois discos em circuito fechado? Esta é uma pergunta que só recebe o seu próprio eco destas paredes que não se viem. Normalmente junta-se o que tem muito em comum ou que em nada coincide. Neste caso, há alguns pontos de contacto, mas nem eles contribuíram para que esta emissão fosse idealizada. Esqueçam-se, pois, estes argumentos, ou, por que não, estas divagações. Se não há razões, há seguramente canções. Canções que não chocam entre si e que, apesar de habitarem mundos diferentes, podem habitar, nem que seja somente esta noite, o mesmo mundo. Simplesmente. This can only mean I love you. When you're being just a little late upsets me, and I feel my heart's indifference disappear, and I worry that you might not know that all. It can only mean I love you. When a simple thing you say is all it takes to make an evening that was just like any other glow and sparkle with a sudden touch of magic. And to think that not so long ago, when I would talk to someone, I'd say I lost belief. Dream again. I finally knew better than to play the fool for love. Look at me now. I just realize I love you. And already it's too late to turn around. For a while I tried to find my heart's indifference, but it's gone. What can I do now but surrender to love? heart was buried long ago. The distance, the sadness, and suddenly you're close. You don't have to sign, no questions asked, 'cause I've had enough of that. It's a game I hate to play. The darkness, the silence, then suddenly a siren's young love is bitter love. Of that I'm sure. But this time it's sweet, sweet, sweet nothing. Is it so hard to choose between sweet nothings, sweet, sweet Circuito Fechado, Correio da Manhã Rádio. Thank you. Mathilde Santing e Dorothy Colum, dois discos de 89. Breast and Brow para a senhora, Vinnie Riley para o senhor ou senhores. Em poucas palavras, poderemos defini-los, respectivamente, desta maneira: como reencontrar o rumo e manual das poucas maneiras para manter a forma. Fala-se de amor nestes dois discos, particularmente num dos casos sente-se amor. E nós aqui estamos, sempre à espreita. I can only give you country walks in springtime and a hand to hold when leaves begin to fall. And the only heart I owe for you alone. That's all, that's all. Promise to be near each time you call, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all, that's all. Mathilde Santing e Dorothy Cullum. O encontro segue dentro de momentos. De José Marinho, ainda até às duas. Drifting and high.